Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Por algumas semanas de ausência, a Orelha Extra está de volta. Bem-vindos de volta à Rua RUC, Rádio Castrense e Universidade FM, também no Brasil, na Rádio UFSCar. E não poderíamos ter começado da melhor forma este regresso, Zuvanand, do último trabalho, Star Treatment. O tema foi Come Brave. Está iniciada assim a homilia. Também com She Loris White. excelente dupla greco-australiana, Georgios Chiloris, de uma grande tradição de música grega, através dos seus familiares, principalmente o seu pai, e depois o australiano Jim White, fantástico baterista, já com provas mais do que dadas nos Dirty Three, que são liderados por Warren Ellis, que está nos Bad Seeds agora, de Nick Cave, um dos melhores concertos também que já vimos na nossa existência. Chiloris White, o seu segundo e último trabalho, chama-se Black Peak, e a pertencerem também aos sons iniciais da primeira das duas horas de Orelha Extra com Forging. E para continuar, o regresso dos suecos Dungeon, não com um álbum a que já nos habituaram, com canções próprias do neopsicadelismo que fazem os Dungeon desde há uns bons anos a esta parte, mas sim com uma banda sonora para aquele que é o filme de animação mais antigo conhecido, o de Lotte Reininger, de 1926, The Adventures of Prince Achmet. O álbum chama-se Haxen, e estávamos à espera de mais, pelo menos inicialmente o que ouvimos antes do disco sair através da internet prometia muito mais. Fica por aqui Achmet Flieger Dungen.

Vamos-nos repetir. Chris Douglas é um dos grandes músicos da eletrónica que por aí anda há já uns bons anos, principalmente com o seu projeto Dalglish. Recupera agora temas que tinha criado entre 1992 e 2000 e assina-os como Rook Valade. O disco chama-se Vestiges e por aqui ficou mais um tema que não deve ser nenhuma palavra, pelo menos numa língua nossa conhecida. Chris Douglas utiliza consoantes e vogais para criar títulos para os temas, no caso AEMLDBR, Rook Valade. I'm an orphan on God's highway, but I'll share my troubles. You go my way. I have no mother, no father, no sister, no poor brother. I am an orphan girl. I have had friendships pure and golden, but the ties of kinship I have not known them. I know no mother, no father, no sister, no poor brother. I am an orphan girl. Calls me, I will be able to meet my family at God's table. I'll meet my mother, my father, my sister, my brother. Make me willing to walk beside me until I'm with them. Be my mother, my father, my sister, my brother. É um novo disco para a belíssima Gillian Welch, recriações dos temas que tinham vindo no seu primeiro disco em 1996, Revival, outtakes, demos e também versões alternativas gravadas precisamente na altura em que saiu, ou melhor, na altura em que foi gravado esse Revival. Chama-se Boots No. 1, The Official Revival Bootleg. Ouvimos Orphan Girl e escutamos de seguida Annabelle. At least 20 acres and one ginny mule from the Alabama Trust. day I've ever known. But Anna's in the churchyard, she got no life at all. She only got these words on the stone. We cannot have all things to please us, no matter how we try, until we've all gone to Jesus. We can know. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. É um ensemble que reside no Canadá, mas constituído por quatro músicos arménios, turcos e iranianos. Já tem uma bela discografia para trás, chamam-se Constantinople. O álbum último, ao que sabemos, é este, de título Passages, e por aqui estreou o mesmo disco com Kervan. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense, Universidade FM e Rádio Universitária do Algarve, isto em Portugal, obviamente, e no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Contacto através do Twitter, Facebook e e-mail orelhaextra@sapo.pt e o podcast está alojado em www.orelhaextra.com. Para prosseguir, Lamb Chop, o novo Flotus, For Love Often Turns Us Steel, Directions to the Can, um tema escrito por Kurt Wagner, o líder dos Lamb Chop, e também por Ira Kaplan, dos Yola Tango. A eletrónica a imiscuir-se nas grandes canções dos Lamb Chop e com bons resultados neste Flotus. Chop, chama-se Flotus. Ficamos com Directions to the Can. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E o final desta primeira hora da Orelha Extra vai pertencer ao Starlight Motel, a aventura que tem por lá os músicos Christopher Bear Alberts, Jamie Saft, Ingebrigt Akerflaten e Gard Nilsson. Para aqueles que estão mais atentos ao jazz atual, alguns destes nomes não são desconhecidos. O álbum saiu através da Clean Feed, chama-se A Wasting Falls. Vamos ficar com o tema inicial, A Beautiful Nightmare, e depois ainda um pouco de Angel Olsen, do último My Woman, com Sister. We'll be right back.

Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. We don't know much about Dolly Radford, but we know she was here in the Quantock Hills. We don't know when or what she was doing here, but she wrote this poem called In the Quantock Hills. Here, autumn, like a flying bird that through the quivering foliage trills, comes swiftly in the night and stays a moment in these grassy ways among the hills. And with the day's awakened sun, for every gold and purple mile, a finer radiance shows where she folded her bright wings graciously to rest a while. Here, all the earth is crystal clear, and all its people wise and free. Here, where the orchards each on each run down the valley till they reach a crystal sea. And that's Dolly Radford. Thank you. joined up. I think in the early years of the war, I'm not sure when, 40 or 41. And before he went, he made sure that he'd married his girl, Reen, and he married her in the upper church. And as luck would have it, the upper church, 20 years later, was made redundant, lost its license, and nobody can be married there now. So that was the last person in Stocklinch to be married in that upper church, which is a lovely place, of course. Came back safely to Reen. They had three daughters. And Charles continued with the work, which I think he was probably trained for before he left, as a stonemason. So quite often he was employed mending some of the beautiful Somerset church towers, pierced parapets and all that sort of thing. And he was a very steady sort of person, very steady and sensible. And he survived until he was 95 or 96. Somebody else who retired into this village and was an amateur artist painted the upper church and gave it to Charles's wife, because she had cleaned the lower church without complaint for years and years and years and years. And this chap who was the artist was church warden at the time. So he painted the upper church and gave it to them as a present. I rescued it from the white elephant stall and the village fete, because I knew about it, and to me it's a very important memory of Charles and Reen. And, you know, he made sure to get married before he went off. E já cá estamos, desde há uns minutos, para fazer esta aqui a segunda e última hora da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e começamos com Darren Amen, do seu álbum Thankful Villages, Volume 1, foram os temas Aishalt e Stocklinch. Para prosseguir, o músico Sérgio Mendonça, para quem, como nós, é grande fã dos Caléxico, sabe de certeza que Sérgio Mendonça participa na banda de Joey Burns e John Convertino desde há uns bons anos. Ele tem esta aventura que se chama Orquestra Mendonça, o álbum Vamos a Guarachar. Bem-vindos. Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, Avenida Feliz para el mundo. Whoa. amiga te espera para verte luchar. Corre la pandilla, óyeme carnal, detén las maldasillas, que si llegas tarde, te corre la pandilla. Tienes que ir en chinga para poder llegar, maneja con cuidado, no te vayas a matar. La gente ya te espera para verte luchar, la gente ya te espera para verte luchar. Conhecemos mais nenhum disco da Orquestra Mendoza, para nós este é o primeiro, chama-se Vamos a Guarachar, e tal como diz na capa, com a voz del cantante Salvador Doran, foi Cumbia Vocadora. The Queen of Hearts. You know that one? E o português Bruno Pernadas, de Those Who Throw Objects, The Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. Anywhere in space-time. Thank you. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. E por aqui vamos, nos minutos seguintes, voltar à nossa Capela das Aparições, o que já não acontecia há algum tempo. Capela das Aparições, onde no altar temos discos da nossa devoção. No caso, desta vez, uma Capela das Aparições muito especial. A banda australiana The New Christs, banda que era liderada por Rob Younger, o vocalista dos seminais australianos Radio Birdman. Rob Younger criou estes mesmos The New Christs em 1981, precisamente na altura em que os membros dos Radio Birdman se começavam a desentender. E vamos por aqui dedicar, durante as próximas emissões da Orelha Extra, este espaço da Capela das Aparições aos primeiros singles dos New Christs. Para hoje vamos ouvir os dois primeiros, de 1981, Waiting World e Face a New God, e de 1984, Like a Curse e Sun God, The New Christs. É o grande Rob Younger e a sua banda pós-radio Birdman, The New Christ, banda essa que continua no ativo desde 1981, com várias formações. Por aqui destaque na nossa Capela das Aparições para os singles que os New Christ lançaram entre 1981 e 1988. Desta vez ficamos com os dois primeiros, Face a New God e Waiting World, de 1981. E depois, de 1984, foi Like a Curse e Sun God. Para a semana a mais, The New Christ. Awake, sweet England, sweet England, now awake, and to your prayers obediently, and to your souls partake. For our Lord, our God, is calling all in the sky so clear. So repent, repent, sweet England, for dreadful days draw near. Let us pray, and to the living Lord let us pray. It's woe unto the women who great with child do go. Likewise their silly nurses, as they give suck also. For there's never any man so stout, nor man nor woman goes gay, but death will rot your bones, and your flesh will melt away. Let us pray, and to the living Lord let us pray. Today you may be here, dear man, with many a £1,000. Tomorrow you'll be dead and gone, and buried underground. Oh, with one stone at your head, dear man, another at your feet, your good deeds and your bad deeds will all together meet. Let us pray, and to the living Lord let us pray. God bless the master of this house, and send him long to reign. Likewise his loving mistress, kind leaven to maintain. But we'll shake all care and sorrow, put on our best array, for we wish you all good morrow. God send us a joyful May. Let us pray. And it's to the living Lord, let us pray. É o regresso da grande Shirley Collins, muitos anos sem nos dar um disco novo, desde 1978, a altura em que saiu o seu último trabalho, ou no caso o penúltimo, For As Many As Will. De regresso agora através da Domino Records com este Lodestar. Ouvimos o primeiro tema, que é um medley de quatro, Awake, Awake, The Split Ash Tree, May Carol e Salt Over. O álbum chama-se Lodestar. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Orelha Extra, canal auditivo suplementar na Rádio Castrense, Universidade FM, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra, também no Brasil na Rádio UFSCar. Há podcast em www.orelhaextra.com e contacto através do e-mail orelhaextra@sapo.pt, do Facebook e do Twitter. Temos também um excelente regresso vindo de Inglaterra, no caso mais recente, pelo menos uma intérprete mais recente do que Shirley Collins, Laura Cannell. O álbum novo chama-se Simultaneous Flight Movement. Ficamos com Winter Saltings. E estão feitas mais duas horas da Orelha Extra. Laura Cannell, do seu novo trabalho, Simultaneous Flight Movement. Vamos ter tempo ainda para escutar Sadler Vaden, do álbum homónimo com Get You Hide. E depois o disco de 1972, reeditado este ano, dos Eggs Over Easy, Good and Cheap. Tchau, até para a semana. Don't you go on the outside. looking in. Please don't go, no, no, no, no. Party, party. Baby, baby, please don't go. Party, party. Don't you leave me sitting here. Party, party. I'm just crying in my fear. Party, party. Don't you leave me all alone. No, no, no. Baby, baby, please come home. Baby, baby, please. Please come back home. This is a little story I have to tell. If it wasn't for my friend named Jeannie Riley, I couldn't have told it so well. What a poet. Well, I was born in Arkansas. My daddy, he is a tanner there. You know, he never does nothing. He never does nothing except sew kid gloves for ladies. My mama, she sits in the kitchen there, baking pecan pies to sell at the fair. You know, she never says nothing. She never says nothing. So where'd you go? What do you know? What do you know? Well, my sister, you know, she sings so sweet. She knocks all the young men right onto their feet. She makes all the young girls want to tear out their hair. You know, she never says nothing. Sings nothing. Said, who am I? Tell me why.